identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas curtas de 49 metros, 5.900 kHz. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Liner Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil. Caros amigos ouvintes da Rádio Casa, aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora chegamos com mais um Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil. Recordamos sempre que a Rádio Casa envia a todos um cartão QSL eletrônico. Para receber o seu, basta enviar um relatório de recepção para o e-mail radiocasaam@gmail.com. No último dia 15 de março, a Rádio Exterior da Espanha completou 80 anos de atividades. A emissora postou uma reportagem em seu site destacando as transmissões em ondas curtas, principalmente quando ocorrem conflitos entre países, como é o caso atualmente entre Rússia e Ucrânia. Atualmente, a emissora transmite em vários idiomas, inclusive em português para o Brasil. A seguir, vamos apresentar um áudio antigo da Rádio Exterior da Espanha, provavelmente da década de 1970, que foi preservado e doado ao DX Clube do Brasil pelo Roberto Vieira de Souza Rufino. O sinal de identificação da emissora que apresentaremos é um antigo, que não é mais usado por ela. Vamos ouvir? Exterior de España, saluda a sus oyentes de América para quienes emite desde Madrid por las bandas de 25 metros, 11.775, 11.815, 11.880 y 11.945 kilociclos y 31 metros, 9.360, 9.530 y 9.630 kilociclos. Para informes de recepción, rogamos escriban a Radio Exterior de España. Primer Servicio General para América. Apartado de Correos 150.039, Madrid 24. E agora as informações. No final do mês de fevereiro passado, a Rádio Aparecida deixou de transmitir o programa Encontro DX. Lembramos que o Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil, que foi levado ao ar por cerca de 15 anos pela Rádio Aparecida, pode ser ouvido agora pela Rádio Casa nos sábados, às 18 horas, no horário de Brasília, em 5.900, 7.455 e 8.000 kHz. Nos domingos, ele vai ao ar pela Rádio Araucária, às 15 e às 20 horas, no horário de Brasília, em 9.290 kHz. Vamos recordar que a BBC de Londres reativou transmissões em língua inglesa em ondas curtas com o objetivo de chegar até os ouvintes da Rússia e Ucrânia. Ela transmite entre 14 e 16 no tempo universal, ou seja, entre 11 e 13 horas no horário de Brasília, em 15.735 kHz, utilizando um transmissor localizado no Reino Unido, em Wolverton, de 300 kW de potência. E a programação em espanhol da Rádio Taiwan Internacional está fazendo uma enquete entre seus ouvintes. É muito importante que todos os ouvintes de ondas curtas participem e digam que escutam a emissora via receptor de rádio. Quem participar estará concorrendo a diversos brindes da emissora. Todos os detalhes você confere no site da Rádio Taiwan, que é o seguinte: www.rti.org.tw. A seguir, vamos ouvir os locutores da emissora informando os horários em que ela transmite em espanhol em ondas curtas. Damas e caballeros, así concluye la transmisión en la lengua española para el día de hoy en Radio Taiwan Internacional. Les invitamos a escucharnos desde la 1 hasta la 1 y media UTC para Sudamérica, en la frecuencia 5800 kHz. Desde las 2 hasta las 2 y media UTC para Centroamérica y Cuba, en la frecuencia 5010 kHz. Desde las 22 hasta las 22:30 minutos UTC para España en la frecuencia 7780 kHz. E a emissora religiosa norte-americana WBCQ anunciou que uma nova estação estaria no ar desde 17 de março em ondas curtas. Trata-se da Rádio Maria Bonita, pela frequência de 4.790 kHz. O objetivo da emissora é atingir os ouvintes do México e proximidades. O transmissor da WBCQ está localizado em Monticello, no estado norte-americano de Illinois. E a programação em espanhol da Voz do Vietnã, que tem como destino a Europa, também pode ser captada aqui no Brasil. Ela vai ao ar às 18 horas no tempo universal, ou seja, às 15 horas no horário de Brasília, em 9.730 kHz. Em Unaí, Minas, o Ender Marques captou a emissora em 13 de março, com sinal regular. Vamos ouvir um trecho que ele gravou. E agora a última informação. Desde 15 de março último, os programas em inglês da Voz da Mongólia passaram a ser levados ao ar também pela Rádio Miami Internacional. Eles são irradiados de terças a sábados a partir de 1h30 no tempo universal, ou seja, a partir de 22h30 no horário de Brasília, em 5.800 kHz. A Rádio Miami Internacional também anunciou que os programas em espanhol da Rádio Eslováquia Internacional vão ao ar diariamente a partir de 1h30 no tempo universal, ou seja, a partir de 22h30 no horário de Brasília, em 9.955 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Programação que você escolheu. A rádio que você sempre quis está no ar. Rádio Casa. É hora de conferir a hora. 18 horas e 9 minutos. A melhor programação feita com coração para você. Rádio Casa.